Afirmativo, no solo azul 1, no 2 e no 9 agora. Obrigado. Romeu, Papatango, como recebe o controle? Novembro, que aceitando, prossiga. Pantanal 4710, boa tarde, táxi via Alfa. Reportando seu táxi e Juliette para ingresso. No 0 no 4. Vista até o 080 na chegada Mar, identifique 4032. O Xené 6326, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, graças, 326. Controle de Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra. Suba para 1000 pés no corredor Axé, reporte Farol da Barra. Autoriza 025 direto morro, senhor. Canal 4710, por gentileza agilizando, ingressa via Juliette para 10, atentando para o Airbus da Oceané. E dentro de alguns instantes vai iniciar o táxi no gate 1, ok? O 9MXR Tango é a torre voltando? 0 à sua frente, mais lento, mantendo a mesma altitude, a 3 milhas. India Mike Alpha, controle. India Mike Alpha, está visual com tráfego 1 hora 2.5 milhas, no mesmo rumo. 0943.26. Cuide na aproximação apenas aguardando a autorização de pouso. Aguarda 6326. No 07, desça e mantenha o nível 040. 98, muito obrigado. Porte rotatória, Vitorinha Juliette. Rotar rotatória, Juliette. 4 decola, 198, o controle no voo. De lá, Juliette, obrigado. Oceana 6326, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, com 12 nós. Vento livre pouso no 6326, na pista 10. 60 na TAEL. Controle, boa tarde, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantenha 1000 pés no corredor Axé, reporte Farol da Barra. Autoriza direto morro 2500 pés. Autorizado 2500 direto morro, Kilo Romeo Oscar. 2500 morro, Romeo Oscar. Seguinte, mantenha a posição, ok? Confirmando, seu transponder é 100133. O que foi pago foi o altímetro, QNH 10013. Agora 1014 no altímetro e o transponder permanece 0133. 3904. Afirmativo, mantenha a posição, tem um tráfego da Oceania na curta e final da 10. Para ser alterna, Salvador. Ciência atentando para o Airbus da Pantanal, parqueando até 10, após o parqueamento do mesmo, já acabou de parquear, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 95 e o ajuste 10, 13, bom voo, Oceanair 6142. Tem livre táxi, conforme o Airbus da Pantanal passou, 1895, obrigado. MXR Tango atentando a esteira de turbulência do Fokker 100 da Oceanair Avianca, que acaba de tocar o solo da 10. Quando pronto, tem livre decolagem, pista no 7, 120 com 11. 120 com 11, já ajustou a decolagem, atento a esteira de turbulência no MXR Tango. No 7, desse mantém o 050, informe que está passando sobre um tráfego da Força Aérea, um bandeirante. Estou descendo para o 060. Mantenha 4000 pés, 7107. Uma Afirmativo, 9XA, Tango, decolado de Salvador, 107, chama o controle, 198, bom voo. 198, bom trabalho, Tango. 7, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro, 1.0, 1.3, reporte estabilizado em LS. Corrigindo, 1.7, reposto curto final 1.7, o Victor Enzo de 10. Vou botar na curta final 1.7, Júlia. Meia, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, a chamé 6320. Novo Salvador, vou no 600, no 02, pronto, Juliette, acima. Autorizado, chame táxi, gol no 600. Parei táxi. Espera 7107, curva à direita na proa 080 para o localizador. O azul 4065, fazendo aqui um desvio esquerdo da proa 170. Gente do desvio 4065. India Mike Alpha, suba ao 085. Direto do Guanambi. Cara, 85, direto do Guanambi. Rotéria 7107, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. 7107, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. Azul 4032, reduza para 2109. Redução 2109, azul 4032. Decolar, piso no zero, vento 120 graus, cono 09, seu chené 1142. Alinhamento, decolagem livre, cono zero, chené 142. Victor Enzo Juliette, livre pouso, piso no 7, o vento 120 graus, cono 09. Piso no 7, Juliette. Que alfa pode ser estimado para Guanambi? Vai dar 1 hora e 40 de volta. A partir de agora? A partir de agora 1 hora e meia, 1 hora e 30 de volta. Tango, tá no zero, 142. Torre Ciente confirmando o vento, 120 com 11. Obrigado. Voador, Oxanair 6327, Ciente Tango, 240 e Elza. Oxanair 6327, informação Tango, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após direto destino. Controle 119, decimal 8, e aciona 5473 no transponder. Autorizado 240 para Ilhéus, decola pista 10, primeira curva à direita, saída lá é o transponder Leda, após direto Ilhéus, 198, e o transponder 5473, deixa eu ver. 327. Cotejamento correto, chamo pronto pushback acionamento, chamo 6327. Chamo pushback acionamento, 327. Futéria 2797, boa tarde, altímetro no 0 no 3, para cheque o vento no 20 graus, com 1 no nós. Reposte quando baixar de travada. Já está baixado e travado, estabilizado no lock, aguardando o glide 27. Afirmativa, aguarda autorização de pouso. Aguardando. Oxené 6142, decolado aos 21, chama agora o controle em 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Voo 1600, nosso sua vez 124, seu nome é 2 horas e 40, alternando Maceió. Passa, chegando para a informação do Tango. 6314, boa tarde, identifique, desça 050, chegada a Mari. Oi pro ADI, tá? Desça 050, desça pro ADI, tá? 452, ADI. Esforço para 2717. Para 2710, eu vou 807, está descendo para o 160 na ponte. No 807, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3, na chegada ponte. 4000 pontos, 807. Salvador, Chaner 6142. Azul 4032, vetor para espaçamento, curva esquerda na proa 040, limitado pelo localizador. Esquerda 040 para o localizador, 040. Janel 6142, suba ao 350, na saída PUCA, da sua vigilância. 350, 6142. Do 4065, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 33, obrigado. Azul 4032, reduza para 1970 nós. Para 1970 nós, Azul 4032. Salvador, Santara, 1750, estabilidade fuga, né? Torre 1 no 8, decimal 957107. Aproximação agora, autorização de pouso, altímetro no 013, o Força Aérea 7107. 7107 está com interferência de rádio pirata, confirma o site. Continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, é o número 2 na aproximação, altímetro 1013. Gente, aguardando a autorização. Frequência livre, a coordenação, novembro, X-Ray, Tango. 7, poderia confirmar se recebeu aí a interferência de rádio pirata? Afirmo. Sim, tem condições de informar quantas milhas para a cabeceira? Aproximadamente 7 milhas. Sente. 2717, no solo aos 25, livre agora à direita, mantenha taxiway ingressando via Alfa e Delta, mantenha o ponto espera da Delta na minha frequência, fosse era 2717. Proxanel 6142, gentileza, conveniente a gente solicitar uma proa mais direta em nível 290? 107, autorizado pouso, pista 10. Legal. Prossiga. Entendi a sua solicitação, vai manter 500, vai voar para onde agora? Solicitou modificação, não copiei, qual modificação? Ok, ciente, está autorizado, retorno 500 pés, reporte quando no Pituaçu, Parque Pituaçu. Considerado Pituaçu, 92. Azul 4032, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, 4, 0, 3, 2. Oxené 61, 4, 2, foi Romeu Fox 0, 1 no 8. Romeu Fox 0 no 8, quando possível, nível 2 a 0. Salvador, boa tarde, boa noite, aqui, informação, Júlia, está batendo o ponto 70. Voo no 396, esse é o nível 060, chegada a mar, identifique. 060 na mar, inspeção. Xené 6142, nível autorizado 350, solicite ao centro nível 290, chame agora em 12685, alterne 12545. 2685, 2545, 6142, obrigado, já bom trabalho. Do Quebec Serra, frequência livre para coordenação local. Zero. Sando externo, baixado, travado, 4036. Sente, curta aproximação, aguarda pista livre, azul 4032. Valeu. Gente, seria então o gol 1649, Léos 240? Gol no 649, autorizado Ilhéus, nível 240, decolagem da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto destino. Controle em 199, decimal 8 e aciona 5462 no 3 pontos. 7507, livre à esquerda, livre baixa da O, passa. Tio, já tem um Embraer azul que já passou externo. Frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Agora 128, alterne 0, onde vai ser o motorista? Salvador, boa tarde, Santismo 51, informação Tango, Guarulhos 340. Tango 3155, informação Tango, confere, autorizado Guarulhos, nível 340, via upper whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Victor. Controle em 199, decimal 8 e aciona 5510 no 3 pontos. Autorizado Guarulhos, nível 340, via upper whisky 50, decola da 10, direita da El, após Leda, após direto Fidel. Controle 698 e transponder 5503 também. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no gate 5, tanto 3155. Vou dar uma pronta na dentro. Estou no 028 até o pátio militar na minha escuta. Número 1, frequência linha para coordenação. 19. 319, azul 403. Salvador, boa tarde, azul 403, linha para principal. Azul 4032, boa tarde, táxi Alfa Kilo, posição de número 8, pátio principal. Alfa Kilo, posição 8, pátio principal, azul 4032. Só corrigindo, Alfa Juliette, ok? Posição de número 8, pátio principal. Alfa Juliette, posição 8, azul 4032. Romeu 40, 807. Tenho 040, reduza para 2109-807. Manterá 40 e vai reduzir 210-807. Controle no Ribeirão Preto, no través do Parque do Pituaçu. Gente, aguarde transmissão de comunicação do apoio para o cruzamento do campo 36. O senhor Ribeirão não confiou, pode falar de novo, por favor? Aguarde transferência de comunicações para o cruzamento. Aguardará, Tango. Controle do gol 600, decolou nas suas cotas. No 600, suba ao 370 na saída Puca, Vila. Tango com 370. Uno 807, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000 com 1013, gol. Ryanair, 6314, estabilizado o localizador. No passo M2, 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Uno 807, autorizado LS para 2000 pés, reporte estabilizado, reduza para 1709. Reduzido. Uno 807, copiou o controle. 807, reduzido. Uno 396, desça para 2000 pés. Ajuste altímetro no 0 no 3, autorizado LS e reporte estabilizado. 2 para 3, torre. Eu não escutei a intensidade muito baixa, ok? Torre Salvador, é o November X-Ray Tango? November X-Ray Tango, mantenha a final da cabeceira 35 aguardando para o cruzamento do campo, ok? Ok, vai mantendo, Tango. Confirma a aeronave da Torre que chamou a Torre Salvador? O Sera 2550. Intensidade 3. Salvador, confia para o 6314, livre pouso? Afirmativo, livre pouso, 100 com 10 é o vento, checa o trem. Baixar travado, 6314. Fomos tráfego, helicóptero à sua direita, não vai interferir na sua aproximação, Ops 44. Certo. Cruzador 1807. 807, sistema em torno 118, decimal 9. Como é que você, Tango, prossegue via linha do litoral? Reporte nacional da cabeceira 35, ok? Não temos nenhuma aeronave particular no 7 para agilizar seu cruzamento assim que puder. Está presente no Rio de Janeiro, já inicia via litoral norte. Chamará no cruzamento, Tango. Negativo, o novembro que você retango. Vai chamar na final da cabeceira 35. Não temos nenhum tráfego para decolagem no 7. Mantenha a final da cabeceira 35. Assim que possível, autorizaremos. Ok, tango no aguardo. 5 e 2545. 1600. Cortar a taxa. MXR Tango já avisou o helicóptero em condições de cruzar na vertical da torre de controle? Cruza na vertical da torre, Tango. Afirmativo, mantendo a proa da torre, cruza na vertical e após aguarda para a transferência. Ok, na vertical da torre, aguardando a transferência, Tango. Agilizando o máximo possível, temos um Boeing da Gol aí, aproximadamente aí, meia milha para o externo, ok? Ok, Tango. Na 6314, no solo 38, livre direita, chama o solo, 219. 6314. Transjulete pronto para acionamento? Repórter mandou pronto para o táxi. Solo Salvador 6314. Chené 6314, boa tarde, táxi via Alfa, reportante ao táxi da Juliette para ingresso. Reportante da Juliette para ingresso, 6314. Ok, com a prova de buraquinho, Tango. No cruzamento, no momento da presença, na vertical da torre. Afirmativo, visual com Robson. Gol no 807, informa o tráfego, Robson 44, já cruzou o campo, mantendo pro nordeste. Não interfere mais na sua aproximação. O vento 100 graus, com 11 nós, recebe pouso, pista no zero. Gol no 807. 07, recebe pouso. Reposto na vertical de buraquinho, novembro XA Tango. Reportará e buraquinho, Tango. Bom, meu novembro é que foi Tango. Agora transfere o controle, 198, bom voo até a volta. 198, até a volta, Tango. Agradece a cooperação da torre aí. Controle o November X-Ray Tango na vertical de buraquinhos até o Forte Volta. Gente, reporta 20 minutos. Pode prosseguir via Índia, portão 03. Índia, portão 03, 314. 807, no solo aos 41, no livre direita, chama solo, 1219. 1219, boa noite, 807. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 396, meia milha do externo, baixado, travado. Gol no 396, confirmando? Afirmativo. Já embaixo travado, não copiei. Baixo travado, passando o céu. Gente, o altímetro no 0 no 3, tráfego avistado, tem pouso autorizado. Fechou no 0, gol no 396. 396. Tá 3, 95 para o táxi, 95 4 a bordo, 4 horas e 10, galera.